Panorama Agrícola para 13 de dezembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 13 de dezembro de 2012, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: amor e tosse não dá para esconder. Organização da pesquisa ajuda na captação de recursos e na execução de projetos na EPAGRE. Você ouve também no Panorama Regional, o Chicão de Lages fala sobre uma oficina de agro-homeopatia. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. O solo é o principal armazém de água. Realize um manejo adequado do solo. Aumente a cobertura do solo com plantas e mantenha as palhadas com o objetivo de protegê-lo e manter a sua matéria orgânica. Elimine o uso de arado e grade aradora. Realize o plantio direto e ou o cultivo mínimo. Faça o plantio escalonado das culturas. Utilize variedades e espécies mais resistentes à seca. Fique ligado no Panorama Regional. Oficina de Agro-Homeopatia. Feirantes de Lages, Sabor do Campo, participaram de uma oficina técnica em agro-homeopatia. O evento ocorreu no Sindicato Rural de Lages, promovido em parceria pela Secretaria Municipal da Agricultura de Lages, Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal EPAGRE, Estação Experimental de Lages, e o Centro Agroveterinário de Lages, o DESC. Os instrutores foram Alexandre Geisel e a Patrícia Fernandes, ambos doutorandos em produção vegetal do CAV e o DESC, e atualmente desenvolvendo pesquisa em colaboração com o Laboratório de Homeopatia da EPAGRE Estação Experimental de Lages. Os feirantes, então, tiveram a oportunidade para conhecer princípios básicos sobre a ciência homeopática e de como a mesma pode servir como ferramenta para um manejo ecológico em seus sistemas produtivos. A atividade procurou atender a demanda dos agricultores pelo conhecimento de estratégias que proporcionem uma produção saudável dos alimentos que são comercializados na feira da agricultura familiar de Lages, então Sabor do Campo, coordenado pela Prefeitura de Lages. Além de uma abordagem técnica, teórica, a oficina proporcionou momentos de prática, cujo propósito foi relacionar situações cotidianas da propriedade e com a possibilidade de uso da homeopatia. Também foi oportunizado debate para a preparação nas propriedades de isoterápicos a partir das próprias pragas e doenças ocorrentes nas propriedades rurais. Segundo depoimentos dos agricultores, né, feirantes participantes, há algumas décadas a homeopatia já estava presente nas propriedades rurais da região serrana, mas mais para uso em humanos. E o fato de perceber sua ação também em animais, plantas e solos é uma oportunidade de se praticar, então, a homeopatia, né, que antigamente só se conhecia de uso, então, em humanos, e que hoje tem, então, essa abrangência maior, e principalmente, então, que antes não se conhecia o veneno, e agora os resíduos tóxicos são bastante preocupantes. Né? É uma iniciativa aí que vale a pena as outras prefeituras seguirem na região serrana, então, nessa área, então, de agro-homeopatia. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Organização para captar recursos e financiamentos nas pesquisas agropecuárias em Santa Catarina. Esse é um dos papéis do trabalho da Diretoria de Pesquisa e Inovação da IPAGRE. Quem fala mais sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola é o diretor de Pesquisa e Inovação, Luiz Paladini. Nós trabalhamos muito na organização dos projetos de pesquisa. Uma reestruturação, um planejamento para que a gente pudesse ter bem focado quais eram os projetos que nós gostaríamos de obter financiamento e também nas unidades, quais as unidades que deveriam receber mais investimento nesses próximos anos. Bem, isso chegou à conclusão de que unidades são essas, quais as culturas beneficiadas, quem são os órgãos financiadores? Nós conseguimos um sucesso muito grande em termos de financiamento. Com órgãos financiadores, tanto estaduais quanto federais. Em órgãos estaduais, o nosso principal financiador é a FAPESC. Ela está aportando vários projetos, às vezes diretamente no projeto de pesquisa com o pesquisador ou institucional. Também tivemos sucesso junto à Embrapa, junto ao FINEP, ao CNPq, ao MAPA, Ministério de Pesca e Aquicultura, e outros órgãos federais também que nós conseguimos o sucesso. Disso tudo, nesse ano de 2012, junto com cada um que enviou projetos e desses foram aprovados, só de aprovação, nós temos previsto para 2013, 14 e 15, uma aplicação de 30 milhões para projetos de pesquisa, somente na área de pesquisa. Quais são as principais pesquisas? A nossa linha maior de trabalho, ela, 60% mais ou menos de todos os nossos trabalhos, eles estão voltados para o sistema de produção. Quer dizer, o aumento de produtividade, aumento de qualidade, produzir mais por área, mas sempre assim com um objetivo muito claro, de termos um aumento de produção e produtividade com preservação do ambiente, humanização da mão de obra, a questão social, produtos que são importantes para Santa Catarina. Além do sistema de produção, nós também temos um grande incentivo na área e grandes projetos na área de melhoramento, tanto animal e vegetal. Que entendemos que essa área de melhoramento animal e vegetal é onde que nós vamos ter novas variedades, mais adaptadas às nossas condições climáticas, nos preparando para a questão de mudanças climáticas, como aquecimento global e tudo. Então nós necessitamos realmente de aplicar muitos recursos na criação, na produção de novas variedades mais adaptadas a Santa Catarina. A pesquisa também foi beneficiada com obras de infraestrutura do PAC Embrapa, né, Paladini? Também nós tivemos esse ano, assim já como nos anos 2011, 2012 e ainda temos para 2013, um volume muito significativo. Nesses três anos nós obtivemos já 23 milhões para serem aplicados em infraestrutura, onde não se paga absolutamente nada de custeio, somente se faz a compra e aquisição de equipamentos modernos, reformulações de modernos, nos preparando para terem certificados os nossos laboratórios, eles terem estarem dentro das normas internacionais de avaliações, de medições. E também já nós estamos nos preparando para participar, e já enviamos o projeto, para participar de um novo agora para 2012, que esse ainda estamos aguardando o resultado. Mas acreditamos que temos grande chance de obtermos aí pelo menos mais um milhão a 2 milhões para 2013, que seria um novo projeto, que incrementaria o que nós já adquirimos anteriormente. Conversamos com Luiz Paladini, diretor de pesquisa e inovação da EPAGRE. Conforme Paladini, as cidades que mais receberam recursos da área de pesquisa para ampliação de unidades, de laboratórios e também investimentos em veículos foram os municípios de Florianópolis, Chapecó, Caçador, Canoinhas, Lages, Videira, São Joaquim, Ituporanga, Uruçanga e Campos Novos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.